Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha num tema que está dando o que falar no agronegócio brasileiro. Essa corrida pela tecnologia de um lado e do outro, o desafio de manter o pessoal engajado, né? E antes da gente começar, aquele convite rápido. Segue o canal Mergulho Profundo, jornal Alfredo Wagner Online, assim você não perde nenhuma das nossas próximas conversas, tá? Bom, a gente está com os dados aqui de um levantamento da Talensis, sabe? Foi apresentado num evento da PwC sobre AgTech Innovation. E a nossa missão é tentar entender por que, num setor ficando tão high-tech, o fator humano parece, bom, acender um alerta. Vamos dar uma olhada nisso? É um ponto super importante mesmo. A tecnologia está aí avançando muito rápido, trazendo eficiência, claro, mas parece que está rolando uma certa desconexão, né? Com o que as pessoas do setor realmente precisam, o que elas esperam. Aí depois vem 38% focando mais no trading, sabe? Incluindo rastreabilidade, práticas de ESG, aquela sigla para ambiental, social e governança. Que está super em voga agora. Exatamente. E os 6% ali na indústria química, principalmente biológicos. Olhando assim, parece um cenário, nossa, super positivo, né? Sem dúvida, o potencial de ganho em produtividade é gigante. Mas o que chama muito a atenção é o outro lado, né? Os motivos que a pesquisa aponta para o desengajamento do pessoal. E são coisas bem humanas mesmo. Tipo o quê? Olha, tanto salário e benefícios, quanto a falta de reconhecimento aparecem no topo, com 42% cada um. Impressionante, né? Logo depois vem qualidade de vida e os modelos de trabalho, tipo flexibilidade, essas coisas, ambos com 39%. E aí, questões de diversidade, equidade e inclusão com 36%. Nossa, e não para por aí, né? Pelo que vi, senso de propósito também pesa, com 33%. Confiança na liderança, 30%. E até clareza nos objetivos da empresa, 27%. É aqui que a coisa fica realmente curiosa. A gente tem um setor super moderno na tecnologia. Exato. Ocorrendo o risco de perder gente boa por causa de questões, assim, que parecem básicas, mas são cruciais. O Alexandre Benedetti, lá da Talensis, resumiu bem, né? Falou que reconhecimento, propósito, ambiente inclusivo, confiança e clareza. São pilares. Não tem jeito. E essa tensão, olha, não é só do agro, viu? O Benedetti comentou uma coisa que ele percebeu no SSXW, aquele festival gigante de inovação lá nos Estados Unidos. Ah, sim. Mesmo com toda a conversa sobre inteligência artificial, tecnologia de ponta, o foco voltava muito para as pessoas, sabe? Para o impacto emocional, até da solidão no trabalho. Quer dizer, a tecnologia avança, mas a nossa necessidade de conexão, de ser humano, ela fica ainda mais clara, né? Faz todo sentido. E aí fica a pergunta, será que a própria tecnologia, que às vezes a gente acha que distancia, pode, sei lá, ajudar a resolver isso? A criar essa conexão? Pois é, essa é a aposta. Surge até um conceito que eles chamaram de Living Intelligence. Pensa numa IA, uma inteligência artificial, feita não só para processar número ou automatizar tarefa, mas para entender nuances emocionais, sabe? Para ajudar na colaboração, no bem-estar das pessoas no trabalho. Uma IA mais humanizada, então. Isso, humanizada. O desafio, como o Benedetti colocou, não é botar máquina no lugar de gente. É usar a tecnologia para potencializar o que a gente tem de melhor, o capital humano. Tornar o trabalho mais significativo, talvez. Entendi. Então, na prática, para o agronegócio brasileiro, o que, que isso tudo quer dizer? Parece que tem uma oportunidade aí, né? Além de ser líder em tecnologia, o setor pode virar um exemplo de como juntar essa inovação com uma gestão que olha de verdade para as pessoas, para o bem-estar, para o reconhecimento. Exatamente. A análise sugere isso, que o futuro do agro, para ser sustentável e bem-sucedido, não vai ser feito só de drone e algoritmo, não. Vai depender muito de relações de trabalho mais fortes, mais significativas. A excelência de verdade vai vir dessa mistura. Dados e empatia, sabe? Inovação tecnológica com inclusão social. É buscar produtividade, sim, mas com humanidade no centro de tudo. Bom, então para a gente resumir, a tecnologia é fundamental, claro, para o agro continuar competitivo. Mas esse levantamento da Talensis, ele acende um sinal amarelo importante. Né? O sucesso a longo prazo vai depender muito de como o setor valoriza, como reconhece e como engaja os profissionais. Fatores humanos, tipo propósito, reconhecimento, um ambiente legal, são tão importantes quanto a última máquina que saiu. E fica uma reflexão para a gente, né? Baseada nesses dados todos. Conforme a tecnologia vai entrando cada vez mais no campo, em tudo, como é que os líderes podem, de um jeito ativo, genuíno, sabe? E além do discurso bonito e cultivar de verdade a empatia, o reconhecimento, como eles podem transformar o dia a dia do trabalho para não só segurar os talentos, mas para liberar todo o potencial humano que existe ali, impulsionando o agronegócio? É um desafio e tanto. Com certeza. Para continuar explorando temas assim, para entender as forças que estão moldando o nosso futuro, não esquece, segue o Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online. Valeu pela companhia e até a próxima análise.